Achei bela morena aqui no tororó deixei. Aproveite minha gente que uma noite não é nada. Se não dormir agora, dormirá de madrugada. Ó Mariazinha, Mariazinha, entrará na roda e ficará sozinha. Sozinha eu não fico nem edifica, pois eu tenho Joãozinho para ser meu pai. Gente.